palavra de vitória que o Senhor já declarou por toda a minha vida. Caminharei na direção do alto do meu rei, pois eu sei que tu Senhor, um puro coração. Vou andando lado a lado com o Mestre Jesus, sendo conduzido pelo Criador. Podem passar mil gerações, pode passar. Obrigada, meu Pai, porque ainda que céu e terra passem, a Tua palavra nunca há de passar. Podem passar mil gerações, pode passar.